Hoje a nossa conversa é sobre orar e vigiar. Orar, oratória, né? Prece, palavra. Orar é, às vezes, pedir, outras agradecer, mas é expressar. O poder da oratória, né? Do orar, da prece. E o vigiar é no sentido de cuidar, de observar, monitorar. Orai e vigiai. A palavra, o sentimento, os pensamentos, tudo o que nós emitimos de alguma forma, às vezes não verbalizamos, né? Às vezes a gente não chega a falar, mas sentimos. Às vezes pensamos, mas não proferimos com a palavra. Mas tudo isso que a gente movimenta forma ao nosso redor uma atmosfera, um campo energético. A aura, tem a foto da aura que a Rosa faz, né? Então, tudo isso que é movimentado aqui dentro cria ao nosso redor esse campo energético. E o que a gente produz, né? Quais são as nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que são mais fortes ainda? Tudo isso a gente exala, tudo isso a gente produz, cria ao nosso redor tudo isso e fica como uma espécie de imã que atrai da mesma frequência ou repele ou afasta aquilo que não combina. Se eu passar um perfume doce, quem não gosta de perfume adocicado vai... Ah, né? Esse cheiro não me atrai, não é algo que eu sinto prazer. Agora, se eu gostar, se eu tiver afinidade, esse aroma vai me convidar a ficar perto. Quem fuma, muitas vezes, até nem sente o odor, né, do cigarro. Quem não fuma, sente de longe. Então, todas essas produções, essas escolhas, tudo isso que a gente ingere e manifesta, é a nossa identidade espiritual, é o que nos caracteriza enquanto frequência. E, consequentemente, é onde nós queremos, onde nós optamos, escolhemos estar. Por isso é tão importante monitorar, vigiar. Quais estão sendo as nossas escolhas? Quais são os nossos pensamentos? Qual é o tipo de sentimento que eu estou nutrindo, que eu estou me entregando? São paixões? É ciúmes? São sentimentos de raiva, de frustração? São sentimentos de otimismo, de prece, de aprendizado? O que que eu estou ingerindo ou o que eu estou emitindo? Quando a gente fala de ingestão, é isso também, né? Qual música, qual noticiário, alimento, água, tudo. Tudo isso vai compor o que eu vou atrair. Quais lições, quais pessoas, quais fatos vão se manifestar ao meu redor? O que que eu estou ligado? Isso nos dá uma responsabilidade gigante, porque aí não somos mais vítimas do destino, né? Das situações. Aí nós somos autores, nós escolhemos isso. Então, qual é a forma que eu vou lidar com essa minha escolha? Talvez ela não tenha sido consciente. Alguns das nossas situações vivenciadas hoje foram escolhas do passado, resgates de outras encarnações, mas todas elas são frutos do nosso plantio. E nós temos um compromisso com isso. Por isso é tão importante vigiar. A todo momento nós estamos colhendo semeaduras do passado, mas estamos num constante plantio. Como a gente está nutrindo nosso solo? Quais são as nossas sementes? O que nós vamos colher no futuro? Não está bom agora? Reclama. Ai, que chato, que ruim, porque o meu chefe é isso, porque a minha família é assim, porque o marido... Reclama. Toda essa reclamação é, de novo, semente para outra colheita. A gente está plantando reclamação? Vamos colher o quê? Nós estamos plantando o perdão, a compreensão, a aceitação. Pode ser que virão outros frutos. E quando eu me propus a falar sobre esse tema, eu li o Evangelho aleatoriamente, né? Gosto disso porque eu entendo que é algo que vem por inspiração, né? A evangelioterapia, que o Miki sempre recomenda, a Casa Espírita, né? É aquele momento de uma vez por semana, cada um tem uma frequência, né? Uma vez por dia, às vezes, é necessário parar, silenciar, botar um copo de água, às vezes, né? E pedir que os anjos, que teu guia, que o universo te mostre o caminho. E na leitura que fiz para essa, na intenção desse dia, apareceu uma mensagem que dizia sobre bem-aventurados os que sofrem. Eu disse, ai, meu Deus, mas o sofrimento, né? Queria falar de otimismo. Mas daí na mensagem, não trouxe, podia ter trazido, né? Bem-aventurados os que sofrem porque estão aprendendo, porque estão expurgando, porque estão eliminando aquela semeadura de dor, de raiva, de ódio, de vingança e de tudo mais que nos faz sofrer, porque após isso vem o aprendizado, vem o crescimento, a elevação, a cura. Se a gente pensar nesse caminho, primeiro pensamento, sentimento, a gente visualiza, depois está na matéria, né? Quando termina esse ciclo, terminou. Está na hora de começar outro ciclo. Então, se está sofrendo agora, entendi, pelo menos foi a minha interpretação, é um capítulo sobre bem-aventurados os que sofrem. Se vocês tiverem o Evangelho, vale a leitura. Que não é para a gente se apegar ao sofrimento. Sabe? Às vezes a gente fica ali, ah, eu sofro, olha, eu tenho minha filha assim, eu sei lá, eu não consigo pagar minhas contas, sofre. Aquele amor até ao sofrimento. Mas esquece do aprendizado que está nele. O sofrimento vem por alguma causa. Porque plantou no passado, tá, ok? Mas ele vem com um ensinamento. Ele vem com um crescimento. Talvez a gente precise passar por aquela cena, aquela situação dolorosa, difícil, para talvez ter empatia com o nosso irmão, que ali do lado passa pela mesma coisa. Quando a gente passa por um luto, a gente começa a observar quem passa pela morte de outra maneira. Doeu também. Quando a gente passa por uma doença, um câncer, a gente costuma ficar solidário com as pessoas que passam a mesma cena. Então, vamos tirar dessa dor, desse sofrimento, o aprendizado, a lição, a elevação disso, para nos aprimorar, porque essa é a nossa missão aqui na Terra, melhorar e consolar nosso irmão. Tudo isso para ressignificar a dor e trazer amor, trazer bênçãos, trazer felicidade, paz, alegria. Nós somos filhos de Deus. Nenhum pai deseja que o filho sofra eternamente. Não. Todos eles, nossos guias, anjos, quanto nos inspiram para que a gente seja feliz, para que a gente tenha paz, tenha amor. Vamos fazer essas escolhas, semear esses frutos para colher algo bom. Nós somos responsáveis, sim, e a cada prece, a cada oração, a gente tem que ter muito cuidado, nos vigiar para tirar desse aprendizado a lição e fazer um futuro melhor aqui na Terra, na nossa família, com os nossos descendentes. É nossa missão melhorar toda a humanidade enquanto irmãos. Por fim, li sobre um conto tibetano. Diz esse conto que Deus só sabe dizer sim. É um senhor ou uma senhora. Umas pessoas têm Deus como uma deusa, né? Ou Deus. Imaginem o Pai, Deus, o Criador, que só diz sim. E nós, enquanto filhos, emitimos as nossas preces, a nossa oração. Como eu sou infeliz. E Deus diz sim. Como eu sou saudável, como eu tenho bênçãos na minha vida. Como é bom estar aqui hoje e poder falar, poder respirar. Como eu sou saudável, como eu sou abençoado. Deus diz sim. Então, que Deus generoso, que Deus maravilhoso. Esse é mesmo Deus. E nós somos a sua imagem e semelhança. Então, esse poder criativo de Deus, esse sim, é para que a gente manifeste boas palavras, bons sentimentos, bons pensamentos. E tudo já está criado, já está abençoado, já está dito sim. Então, que as nossas próximas orações sejam orações salutares de felicidade, que a gente possa abençoar todas as dádivas que a gente recebe, agradecer, reconhecer, e se tem alguma dor, alguma lição que a gente está passando hoje, que humildemente a gente possa aprender com ela e no futuro, quem sabe, confortar alguém que passe pela mesma situação.